Leonardo Mestre, tamo junto. Portal do Arrocha. Música nova. Eu quero ver vocês, eu quero ver vocês. Música nova, repertório novo. Canta, vai. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz que adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro, beijar umas quatro, cinco bocas com beijo que não tem gosto de beijos. Aí não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Beijou na boca errada, lembrou da boca seta, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Só pensa em alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Eu era. Sobre esse coração. Você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com a sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro, beijar umas quatro, cinco bocas com beijo que não tem gosto de beijos. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Beijou. Lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Só pensa em alguém perfeito que você tanto espera. Quero ouvir. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. Alguém perfeito que você tanto espera. Mais uma vez, só vocês, mais uma vez, mais uma vez. Beijou na boca errada. Sabe se alguém perfeito? Eu era, eu era. Aí você se lembra e vai voltar pra mim. Se for um pouco esperta, sabe se alguém perfeito. Você tanto espera. Eu era, eu era. Seus homens sem coração, repertório novo. Ao vivo, Espofeira. Eu era. Sofre daí que eu canto daqui. Senadinho Léo Rios. Mulher solteira aqui hoje. Quero beijar na boca.